Ixi, daqui, daqui que é pro Negredo. Ô, Carlinhos! Carlinhos! Quem é, mano? Sou eu, mano, Ferrez. Ô, oh, e aí, Duda? Firmeza, mano? Como você tá? Firmeza, mano. Hoje eu tô de boa aí, mano. Ah, mas eu tô pensando em fazer um pião, já. Pegar um moleque e fazer um pião. É, tiozão. Ficar vendo essa caixa de mentiras aí tá foda mesmo. Vamos que vamos pra rua. Não, dá um tempinho aí que eu vou chamar meu filho ali, ó. Ô, André! André! Vamos ali com o pai fazer um piãozinho, vamos lá. Horas da manhã, o sol já está brincando, malandro. Vem comigo no rolê, não fica aí vacilando. Aqui está com você, periferia ponto C. É, não se preocupe se o bairro é perigoso, não. Não se preocupe, não. Começa por aqui, nosso rolê pelo capão. Tem vários bairros que eu gosto de colar. Tem vários mano no jardim comercial, pode acreditar. Neste momento não rola nenhuma treta. Graças a Deus, que firmeza, cada um na sua. Neste momento não há nenhuma viatura. Pra quê? Se o rolê está da hora, aumente o som desse rap e vamos embora. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano e quem é não comenta. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano, quem é não comenta. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano, quem é não comenta. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano, quem é não comenta. É uma hora da tarde e já bati minha xepa. Deus abençoe a sua e a minha mesa. Vou abrir a geladeira, pegar uma breja. Logo escuto uma voz eufórica. É o de rua me chamando pra colar na casa do Poca. E aí, Carlinho, chega mais, vamos no rolê. Tem vários mano na pule, pode crer. Tem uma mina querendo te conhecer. Fala baixo pro B.A. não perceber. Ligo o áudio, seu fuzil, assim que tem que ser. Mas e aí, mano, vamos cortar por aqui. Tá abrindo uma blitz na minha bombeirinha. Se os homens embaçar, vai ficar ruim. Mas parece que a sorte não está do nosso lado. Hereditário, como diz o ditado. Quatro malucos no Opala é embaçado. Logo na esquina, uma tático sul. Não tem como voltar, vou ter que prosseguir. Não devemos ir daí. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano, quem é não comenta. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano, quem é não comenta. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano, quem é não comenta. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano, quem é não comenta. E aí, Carlinhos, os homens vai embaçar. Será? Vixe, acabei de falar. Aí, negrada, mão na cabeça e encosta na parede. Nosso rolê nem começou, não dá pra acreditar. Depois de algum tempo estamos dispensados, sem salvos. Ficaram puto da vida querendo ganhar o dia. Mas aí, deixa esse assunto pra depois. Vamos fazer um rolê no Jardim Tamoi. Rever uns camaradas que não vejo mó cara. Vou te citar algumas áreas: Jardim Jangadeiro, Senzala, Morro do Índio, Parque Independência, Caiçara, Jardim das Rosas, São Bento, minha quebrada. O rolê nessas áreas, eu sou bem chegado. Não devo pra polícia, nem tão pouco pra trair as otários. A pobreza predomina por aqui. Capão Redondo, abençoado por Deus, é logo ali. Nosso rolê está chegando ao fim. Quem sabe um dia se trombamos por aí, sangue bom. Ouvindo um rap da hora dentro do meu opalão. Não esquenta, maluco, não esquenta. Tô de rolê com os mano, quem é não comenta. Não esquenta, maluco, não esquenta.